Hoje, no quadro Saúde e Cidadania, Lina Rocha destaca os fatores que causam a hipertensão e os tratamentos da doença. Na última semana, foi realizada a campanha de prevenção e combate à hipertensão em todo o país. Na ocasião, foi divulgada a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em todas as capitais, revelando que o número de pessoas com hipertensão cresceu 14% em 10 anos, passando de 22% em 2006 para 26% em 2016. O cardiologista Herbert César Mioto alerta que a hipertensão é uma doença silenciosa que necessita de cuidados. Você chamou muito bem a atenção de que a hipertensão é uma doença silenciosa. Ela só pode ser detectada a partir de medidas frequentes da pressão arterial. Infelizmente, apesar de a medida da pressão ser uma coisa relativamente simples, ela é muito pouco feita na população como um todo, principalmente na população que a gente chama de alto risco, que são as pessoas mais velhas, né, acima dos 45, 50 anos, as pessoas que têm traço genético para hipertensão, pessoas que são mais sensíveis à pressão alta, como indivíduos da raça negra, as pessoas que fumam, as pessoas obesas. Além dessa mensuração ser mais frequente, quais que são as outras possibilidades do portador de hipertensão tratar a doença? O tratamento da hipertensão, ele não pode e não deve ser feito baseado único e exclusivamente com o uso de medicamento. A gente tem que tratar a hipertensão com um conjunto de fatores, conjunto de medidas. Primeira coisa mais importante, tirar o sal da comida. É muito importante. A nossa dieta no Brasil é muito rica em sal. Normalmente, o recomendável é que um indivíduo hipertenso use uma dieta de, no máximo, 4 gramas de sal por dia. Emagrecer. As pessoas obesas devem controlar o peso, devem emagrecer. E fazer sempre atividade física regular. Correr, nadar, fazer caminhadas, tudo isso. Outra coisa que eu queria dizer é que a dificuldade do brasileiro de tirar a bebida alcoólica, né, da dieta. E a bebida alcoólica, ela pode interferir nesse aumento da pressão? Pode. O consumo mais do que moderado de bebida alcoólica está associado ao aumento da pressão ou da hipertensão, ao aparecimento da hipertensão. O consumo leve não traz problemas. O que é leve? É o consumo de, no máximo, uma taça de vinho por dia. De preferência, as bebidas não destiladas, né? Então, uma taça de vinho por dia ou uma latinha de cerveja é considerado o limite da ingestão de bebida alcoólica. A doença hipertensão é uma das mais comuns entre os brasileiros, acometendo aproximadamente 60 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde. De 30% a 40% da população mundial é hipertensa. Reportagem Lina Rocha.